andrecedesmoral.com.br. Ferida aberta que não vira cicatriz. Brigando com a cabeça, um coração machucado. Tem algo acontecendo, eu acho que é amor. Passei até no doutor para me consultar. O vírus é positivo e se chama amor. Doutor, me cura dessa menina pra tirar ela de mim. Apelei pra medicina, por favor, me tira dessa sina. Arranca ela de mim, sua medicina. Ô doutor, me cura dessa menina pra tirar ela de mim. Apelei pra medicina, por favor, me tira dessa sina. Arranca ela de mim, usa sua medicina. Por causa dela até peso eu perdi. De tanto amar eu tô perdendo a noção. Ferida aberta que não vira cicatriz. Brigando com a cabeça, o coração machucado. Tem algo acontecendo, eu acho que é amor. Passei até no doutor para me consultar. O vírus é positivo e se chama amor. Ô doutor, me cura dessa menina pra tirar ela de mim. Apelei pra medicina, me tira dessa sina. Arranca ela de mim, usa sua medicina. Ô doutor, me cura dessa menina pra tirar ela de mim. Apelei pra medicina, por favor, me tira dessa sina. Arranca ela de mim, usa sua medicina. André Cedins, o mural de Ibicoara. História Bonita Produção.